Gentle Giant. Something different, something better. Programa de Bruna Carvalho. Changing my life, taking your place around. All around, all around, all around, all around. All around, all around, all around. Gentle Giant foram uma banda britânica de rock formada em 1970 pelos três irmãos Schulman, Derek Schulman, Ray Schulman, Derek Schulman, Ray Schulman e Phil Schulman, todos de origem escocesa. Phil e Derek nasceram em Glasgow, na Escócia. A família mudou-se para Portsmouth, Inglaterra, onde Ray nasceu. O pai era um músico de jazz, um trompetista que continuou o seu trabalho musical em Portsmouth e incentivou os filhos a aprender vários instrumentos. Phil, Derek e Ray tornaram-se multi-instrumentistas. Durante a década de 1960, Derek e Ray começaram a ficar interessados no rhythm and blues e formaram uma banda. Em 1966, assumiram o nome de Simon Dupree and the Big Sound para a sua banda pop e psicadélica. A banda Gentle Giant foi formada em 1970, quando os irmãos Schulman se uniram com dois outros multi-instrumentistas. Gary Green, que tocava, entre outros instrumentos, guitarra, bandolim ou flauta, e Kerry Minier, que tocava teclas, vibrafone ou violoncelo. A eles se aliou o baterista Martin Smith, transitando de Simon Dupree and the Big Sound, Derek no saxofone e flauta, Ray no baixo e violino, Phil no saxofone, trompete e clarinete. A nova banda também contou com três vocalistas. Derek Schulman cantou num ritmo de blues, Phil Schulman, as músicas mais orientadas para o folk ou jazz, e Kerry Minier, que tinha uma voz particularmente delicada, cantou um folk mais ligeiro e temas de ambiente de câmara e clássico. Minier não cantava nos concertos ao vivo por causa da sua incapacidade de projetar a voz. O objetivo da banda era, segundo um depoimento por eles expresso, expandir as fronteiras da música popular contemporânea, correndo o risco de se tornarem muito pouco populares. Derek Schulman, numa entrevista a Jason Rubin, admitiu que na altura não sabiam bem o que queriam. A ideia motivadora era experimentar, fazer algo diferente, fazer algo melhor. Frank Zappa foi uma inspiração. Os Gentle Giant gravaram 11 álbuns de estúdio e um ao vivo entre 1970 e 1980. Neles encontramos alusões aos trovadores medievais, a filósofos como Albert Camus, ao psiquiatra Ronald Lane, crítica ao poder, à corrupção e à indústria musical, influências da música medieval e do Renascimento, referências a acontecimentos pessoais e à obra de François Rabelais. The moon is down, casting its shadows over the night haunted town. Mystical figures under the silence of light. sun. Oh, where do they run? We made our promise, empty words. law must now through all think back on before. The tears that first I cried no more, your love has come and gone no more, and we who look in beauty's law must now through all think back on before. Sleep while the sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness, please remember former days. And you know, two parted in tears and silence, lost the days, the parting ways. Fare thee well, you that was once dear to me. Think of me with kindness, think of me. Gentle Giant foi o primeiro deles. De acordo com o folheto incluído no seu primeiro álbum, o nome da banda e do álbum era uma referência inspirada em Gargantua e Pantagruel, personagens literárias de François Rabelais, uma mistura de rock, blues, música clássica e soul britânico da década de 60, caracterizaram esta estreia. Desde o início, Gentle Giant foi uma banda diversificada. O álbum inicial iria listar um total de 46 instrumentos e 5 dos 6 membros cantavam, permitindo que a banda escrevesse e interpretasse em harmonia a sua música. A abordagem da composição musical foi igualmente diversificada, misturando-se uma grande variedade de ideias e tradições, sendo por isso considerados pouco comerciais. betrayer. Senses like sharper sword, God's false shadow on his tail. We'll be right back. like sharpened sword, God's fault, the shadow one's dead. Entre os aspectos distintivos da sua música têm sido salientadas as harmonias vocais em múltiplas partes, a complexidade dos poemas, frequentes mudanças nos tempos musicais, uso de melodias e ritmos intrincados, contrastes harmónicos com dissonância, contraponto vocal e instrumental, emprego de estruturas musicais associadas à música clássica, como o madrigal no tema Notes ou a fuga no tema On Reflection, e de instrumentos não comuns no rock. O segundo álbum, Acquiring the Taste, evidenciou uma banda em desenvolvimento rápido. O álbum, muito mais experimental e dissonante do que o predecessor, foi moldado principalmente pela geração geral de Kerry Minier no domínio da música clássica e contemporânea. Mostrou também uma banda versátil na sua já impressiva instrumentação. O álbum continha uma declaração particularmente elevada de intenções mesmo para os padrões de rock progressivo. Depois, Martin Smith deixou a banda na sequência de aparentes divergências com Ray e Phil Schulman, sendo substituído por Malcolm Martin. We'll be right back. A gravação seguinte em estúdios dos Gentle Giant foi Free Friends, 1972. Este foi o primeiro álbum conceptual da banda. O tema aglutinador centrou-se na ideia de três pessoas, antigos colegas de escola, inevitavelmente separados pelo acaso, habilidade e sorte. Ao longo das faixas do álbum, os três passam de amigos de infância a pessoas com profissões muito distintas. No processo, perdem a sua capacidade de se relacionar uns com os outros e de entender os modos de vida de cada um. O percurso de cada personagem é acompanhado por música que agrega o Harlem Rhythm and Blues, Edged Rock, o canto coral e estilos sinfónicos. Em março de 1972, Malcolm Mortimer teve um acidente de moto. Para cumprir as obrigações da digressão em abril, a banda contratou John Pugwash Weathers, aquele que se tornaria o terceiro e último baterista da banda. Weathers era um intérprete de respeito, pois também cantava, tocava percussão melódica e guitarra, ampliando ainda mais as opções de desempenho multi-instrumentais do grupo. Por causa da convalescência prolongada de Mortimer, a banda optou por substituir formalmente com Weathers no final da digressão de abril de 1972. Thank you. man, in all men, and all men in each man. He can see, she can, she can see, she can see, whatever, whatever. You may know what I don't know, but I don't know it, but I can tell you, so you will. Me, all man, I'm gonna make you mine. Octopus foi lançado nesse mesmo ano e foi o mais musicalmente complexo da banda até à data. Octopus teria sido o nome atribuído por Roberta, a mulher de Phil Schulman, brincando com a designação latina Octo Opus, ou seja, oito obras musicais, referindo-se a um álbum com oito faixas musicais e o significado inglês de Octopus, que é um polvo. Nele se manteve a marca singular do Gentle Giant, salientando-se o intrincado tema Not, inspirado no livro anónimo do psiquiatra Ronald Lang. Em 2004, Ray Schulman comentou: Octopus foi provavelmente o nosso melhor álbum, tendo, talvez, apenas como rival, Acquiring the Taste. Começámos com a ideia de escrever uma canção sobre cada um dos membros da banda. And so you see what happened to me since the time when I judged my life in nights and days. So you see what I mean with all my funny ways. So to have been so much of a bore, but in my own funny ways I find I learn much more. Who do you think you are? You're nothing but love. De Octopus, a banda tocou a primeira parte dos concertos dos Black Sabbath. A solução de juntar estes dois grupos não foi muito inteligente nem popular para os apreciadores do tipo de música tocada pela banda principal. Após a digressão, depois de desentendimentos com os irmãos, Phil Schumann saiu da banda. Abalados pelo abandono, pensaram em hipóteses alternativas para substituir a sua falta. Assim, Derek Schumann assumiu todas as partes vocais para os concertos ao vivo e, consequentemente, tornou-se vocalista da banda. Kerry Minyard continuou a cantar nos registros em estúdio. We'll be right back. myself this morning. Doctor gave me warning, sent me to my room and told me that I'm bad. I heard someone saying, I think he'll be staying, maybe. for times your troubled heart. Show us the way, tell us what to do. See the way we Organizou-se para gravar um álbum conceptual com rock mais pesado, In a Glass House, lançado em 1973. Supostamente a ideia que determinou este título foi que as pessoas que vivem em casas de vidro não deviam atirar pedras. É o álbum mais psicológico do grupo, contendo uma pérola musical chamada An Inmate's Lullaby. Nunca foi lançado nos Estados Unidos, mas foi muito procurado como importação. Surgiu em 1974. Foi o terceiro álbum conceptual dos Gentle Giant, tendo, desta vez, como tema o poder e corrupção. Segundo Derek Chulman, a editora exigiu composições mais comerciais para saírem em single. A experiência foi atroz. Insatisfeitos, procuraram outra editora, assinando contrato com a Chrysalis Records. Com ela ficaram o resto da carreira. Spain. That's a year to disappear. Easy, 2 weeks in Spain. You forget more than yet. We're back again. Drink the wine with a spine. Only 2 weeks in Spain's not enough. Embora a banda prosseguisse e mantivesse uma orientação musical complexa, em paralelo, começou a polir e a simplificar as suas canções para estas serem mais acessíveis, para alargar o público-alvo. A receita parece ter sido, no começo, bem-sucedida. Free Hand, de 1975, atingiu o top 50 dos álbuns nos Estados Unidos. Fortemente influenciados pela música da Renascença e da Idade Média, bem como pela voga de jazz rock da época, as canções do álbum refletiam sobre amores perdidos e relacionamentos deteriorados, incluindo a quebra da relação da banda com o seu ex-manager. Tornou-se um dos trabalhos mais populares e acessíveis do grupo. Change my mind. Then I 1976 foi outro álbum conceptual, desta vez centrado numa entrevista imaginária com a banda. A música satirizou incisivamente o estado da indústria da música e as imagens e discurso publicitário que os artistas de rock criam para as audiências. Esta abordagem, mais satírica e subversiva, traduziu-se num trabalho de qualidade mais enfraquecido. Derek Chulman admitiu mais tarde que este álbum foi o começo da erosão do grupo. Interview foi a tomada de consciência de que a música se tinha tornado um negócio. Just to chill. Enquanto a habilidade dos Gentle Giant como intérpretes permaneceu inalterada, o período de apogeu criativo tinha ficado para trás, afetados por mudanças na música popular, nas quais se deve realçar o crescimento do punk rock. A banda optou por temas e desempenhos musicais que fossem ao encontro de um mercado mais amplo, particularmente nos Estados Unidos. Ao longo dos dois anos seguintes, a banda gradualmente sacrificou os sinais mais complexos da sua linguagem musical. O objetivo era simplificar para ampliar o sucesso. Missing Piece, gravado na Holanda e lançado em 1977, foi um álbum de transição que deixa transparecer esta nova abordagem. Enquanto o lado 2 do álbum apresentava músicas mais ecléticas, que lembrava o trabalho anterior da banda, o lado 1 apresenta exemplos mais padronizados de pop rock, de blue-eyed soul e até mesmo uma tentativa de punk. Três singles, 2 Weeks in Spain, Mountain Time e I'm Turning Around, foram retirados do álbum, mas as vendas destes, como as do LP, foram decepcionantes. Não ganharam novos admiradores e desiludiram os já existentes. Apesar deste revés, a banda prosseguiu esta tendência, publicando em 1978 Giant for a Day. Todos os recursos próprios do rock progressivo foram purgados a favor de um radio-friendly soft rock, com novas tentativas fracassadas dos singles a obterem sucesso. Querendo apresentar uma identidade de grupo mais simples, Derek Chulman ocupou-se das partes vocais principais e a banda abandonou os habituais jogos vocais, a quantidade de instrumentos de cordas, de sopro e de percussão presentes nos registros de estúdio, a favor de uma sonoridade direta e franca da guitarra, do baixo, dos teclados, da bateria e da voz. Giant for a Day foi outro álbum pobre nas vendas e qualidade, mais tarde reconhecido pela banda como um erro criativo. Of his youth.

Em 1979, os Gentle Giant mudaram o seu centro de operações para Los Angeles a fim de gravar o 11º álbum de estúdio, intitulado Civilian. Este agregou canções de rock curtas com uma influência forte da New Wave. Mantendo a reduzida abordagem instrumental de Giant for a Day, a banda assumiu uma maior liberdade nos arranjos e trabalho vocal do que a que teve no álbum anterior. Apesar da relativa simplicidade da composição e da interpretação, há neste álbum alguma reminiscência de anteriores trabalhos dos Gentle Giants. Derek Schulman alegou que Civilian foi feito com menos paixão que os álbuns anteriores. No verão de 1980, o grupo desagregou-se sem grandes tensões. Foi mais uma desistência, o modo de evitar que a cumplicidade musical que os unia se prolongasse. Tinham perdido o rumo musical. A vontade de sucesso e de popularidade destruiu a energia inventiva destes artistas. Os Gentle Giant deram o seu último espetáculo no Roxy Theatre, em West Hollywood, na Califórnia, no dia 16 de junho de 1980. Cada um dos membros seguiu caminhos diferenciados. Este programa teve locução de Beatriz Félix e Afonso Sanches, realização de Bruna Carvalho.